السورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين, pelo Alcorão pleno de sabedoria. إنك لمن المرسلين. Por certo, Muhammad, tu és dos mensageiros. على صراط مستقيم. Em senda reta. تنزيل العزيز الرحيم. Ele é a revelação descida do Todo-Poderoso, do Misericordiador. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Para admoestares um povo cujos pais não foram admoestados, então estão desatentos. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Com efeito, o dito cumpriu-se contra a maioria deles, então não creem. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahum muqmahun. Por certo, pusemos-lhes nos pescoços gargalheiras, e estas lhes chegam aos queixos, então têm as cabeças forçadas para cima. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. E fizemos uma barreira diante deles e uma barreira de trás deles, e nevoamo-lhes as vistas, então nada enxergam. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. E lhes é igual que os admoestes ou não os admoestes, eles não crerão. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم. Tu apenas admoestas a quem segue a mensagem e receia o misericordioso, ainda que invisível. Então alviçara-lhe perdão e generoso prêmio. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Por certo, somos nós que damos a vida aos mortos e escrevemos o que eles anteciparam e seus vestígios. E toda coisa enumeramo-la em um evidente livro. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. E propõe-lhes um exemplo, os habitantes da cidade, quando lhes chegaram os mensageiros. Quando lhes enviamos dois mensageiros, e eles os desmentiram, então fortalecemo-los com um terceiro. Eles disseram, por certo, fomos enviados a vós. Os habitantes da cidade disseram, vós não sois senão mortais como nós, e o misericordioso nada fez descer, vós nada fazeis senão mentir. Eles Os mensageiros disseram: Nosso Senhor sabe que, por certo, fomos enviados a vós. E não nos impende senão evidente transmissão da mensagem. تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Disseram: pressentimos mau agouro por vossa causa. Em verdade, se não vos abstendes disso, apedrejar-vos-emos e doloroso castigo tocar-vos-á de nossa parte. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Eles disseram: vosso mau agouro está em vós. Se sois admoestados, pressentis mau agouro e descredes, mas sois um povo entregue a excessos. E um homem chegou do extremo da cidade correndo. Disse: ó, meu povo, segui os mensageiros. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Segui a quem não vos pede prêmio algum e são guiados. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. E por que razão não adoraria eu a quem me criou e a quem vós sereis retornados? أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Tomaria em vez dele outros deuses? Se o misericordioso me desejasse um infortúnio, sua intercessão de nada me valeria e eles me não poderiam salvar. Por certo, nesse caso, estaria em evidente descaminho. Por certo, creio em vosso Senhor. Então, ouvi-me. Foi-lhe dito: entra no paraíso. Ele disse: quem dera meu povo soubesse. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Do perdão de meu Senhor para mim e de que me fez dos honrados. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا. E não fizemos descer sobre seu povo, depois dele, exército algum do céu. E não é admissível que fizéssemos descer. Não houve senão um só grito, então, ei-los extintos. Ya hasratan ala al-ibad. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Que aflição para os servos! Não lhes chegou mensageiro algum sem que deles zombassem. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Não viram quantas gerações aniquilamos antes deles, aos quais a eles jamais retornarão? كل لما جميع لدينا محضرون. E por certo, todos reunidos serão trazidos para junto de nós. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. E é um sinal para eles a terra morta. Vivificamo-la e dela fazemos sair grãos, então deles comem. E nela fazemos jardins de tamareiras e videiras, e dela fazemos emanar fontes. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Para que eles comam de seus frutos e do que suas próprias mãos fazem, então não agradecem? سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن Glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota, e deles mesmos e do que não sabem. E é um sinal para eles a noite da qual esfolamos o dia. Então, ei-los imersos nas trevas. E o sol corre para uma morada pertencente a ele. Essa é a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. E a lua, determinamo-lhe fases, até tornar-se como o velho racemo da tamareira. Não é concebível ao sol atingir a lua, nem à noite antecipar-se ao dia, e cada qual voga em uma órbita. E é um sinal para eles havermos carregado seus antepassados no barco repleto. E criamos-lhes à sua semelhança aquilo em que montam. E se quiséssemos afogá-los, íamos. Então não haveria para eles salvador algum e não serão salvos. Exceto por misericórdia vinda de nós e para gozo até certo tempo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. E quando se lhes diz, guardai-vos do que está adiante de vós e do que estás de trás de vós, na esperança de obterdes misericórdia, voltam as costas. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. E não lhes chega sinal algum dos sinais de teu Senhor, sem que lhe deem de ombros. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. E quando se lhes diz, despendei do que Alá vos deu por sustento, os que renegam a fé dizem aos que creem, alimentaremos nós aquele que Alá alimentaria se quisesse? Não estáis senão em evidente descaminho. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Não esperam eles senão um só grito, que os apanhará enquanto estiverem disputando uns com os outros. Então não poderão fazer testamento nem retornar às suas famílias. E soprar-se-á na trombeta, então ei-los que das tumbas sairão assodados para junto de seu Senhor. Dirão, ai de nós, quem nos ressuscitou de nosso lugar de descanso? Isto é o que o misericordioso prometera, e os mensageiros disseram a verdade. Não haverá senão um só grito, então ei-los que serão trazidos todos para junto de nós. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Então, nesse dia, nenhuma alma nada sofrerá de injustiça e não sereis recompensados, senão pelo que fazíeis. Por certo, os companheiros do paraíso nesse dia estarão absortos em delícias alegres. Eles e suas mulheres estarão na sombra reclinados sobre coxins. Nele terão frutas e terão o que cobiçarem. Salam, paz. É um dito que ouvirão de um Senhor misericordiador. E ele dirá, separai-vos, ó criminosos, neste dia. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun Não vos recomendei, ó filhos de Adão, que não adorasseis a Satã? Por certo, ele vos era inimigo declarado. E que me adorasseis? Esta é uma senda reta. E com efeito, ele descaminhou grande multidão de vós. Então, não razoáveis? Eis a jena que vos era prometida. Bima kuntum takfurun. Sofrei sua queima hoje porque renegáveis a fé. Nesse dia, selar-lhe-emos as bocas e suas mãos nos falarão e suas pernas testemunharão o que cometiam. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ E se quiséssemos apagar-lhes, íamos os olhos. Então, precipitar-se-iam na senda. Como poderiam, pois, enxergar algo? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ E se quiséssemos transfigurá-los, íamos no lugar em que estivessem. Então, não poderiam ir adiante nem retornar. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ E a quem tornamos longevo, faloemos regredir em sua criação. Então, não razoam. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ E não lhe ensinamos a poesia, e ela não lhe é concebível. Esse não é senão mensagem e evidente ao Corão. Para que admoeste quem está vivo, e para que o dito se cumpra contra os renegadores da fé. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ E não viram eles que entre o que fizeram nossas mãos, nós lhes criamos rebanhos, então deles são possuidores? وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ E os tornamos dóceis a eles. Então deles há-os para a sua montaria, e deles há-os que eles comem. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ E tem neles proveitos e bebidas. Então... Não agradecem? E tomam deuses além de Alá para serem por eles socorridos. Estes não poderão socorrê-los. E serão um exército trazido contra eles no dia do juízo. Então que seu dito não te entristeça. Por certo sabemos o de que guardam segredo e o que manifestam. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ E o ser humano não viu que criamos de gota seminal? Então ei-lo adversário declarado. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ E esquecendo sua criação, propõe para nós um exemplo. Diz, quem dará vida aos ossos enquanto resquícios? Dize, quem os fez surgir da primeira, dar-lhes-á a vida, E ele de todas as criaturas é onisciente. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Aquele que vos fez fogo das árvores verdes, então ei-vos que com elas acendeis. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. E aquele que criou os céus e a terra não é poderoso para criar seus iguais? Sim, ele é o Criador, o Onisciente. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Sua ordem quando deseja alguma coisa é apenas dizer-lhe se, então é. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Então, glorificado seja aquele em cuja mão está o reino de todas as coisas, e a ele sereis retornados.